397-853, chame controle 119-8. 198, voo 1397. 1500 pés, fala visual com o aeródromo, Hotel Índia Índia, ajustou o time, 1904. Controle Salvador, voo 1397, decolou da El Leda. Contato radar, sua para o nível 240, perfil da Euleda. Virou 240, 1397. Controle, Bono 397. Siga. Coordenar após Leda, voar na frota de Yusuk, que é a posição da Star Abbott em Ilhéus. Gente, aguarde. 397 da presente, voo direto Ilhéus. A presente Ilhéus, 397. Passa nível 120, chama agora centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 1288-3320, voo 397, obrigado. 3325. 25, isso aí. Controle, eu vou passar no hotel Índia Índia. Visual com aeródromo, hotel Índia Índia. Não, 4 minutos para o pouso. Chame agora a Torre Salvador, frequência 118.6, bom pouso. 118.6, grato. Hotel Índia Índia. Andy ainda autorizado final do nosso site, reporte 3 milhas, trem de pouso baixar travado. 3 milhas da 197, reporte trava passando o hotel, Índia Índia. Eu podia confirmar a posição? Confirma? Podia confirmar a posição, senhor? Se pode... Afirmativa agora está 3 milhas exato, 2 minutos para ingresso e pouso na 197, o hotel Índia Índia. Está no nordeste do campo? Afirmativo. Pode final da 197, tem pouso para estar travado. Pode andar na curta final 197, o hotel Índia Índia, trem fixo. Grande Índia, check trem autorizado, pouso pista 1751, 50 graus, 109. Base para final 17, até o Grande Índia. Salvador, gol 1260, informação, Victor. Quem que chamou o solo? Gol 1260, informação, Victor. Gostaria de coordenar Recife, nível 390. 390 será coordenada, informação em curso agora, o WIS, que cabeceira deslocada em 1.200 metros. Escute, acus recebimento 1260, enquanto será coordenado o seu nível 390 para Recife. Ok, obrigado. Pode quatro. Aeronave que chamou, intensidade muito baixa. Cheque equipamento. Intensidade 1. Bruno 260, pronto, cópia. Pronto, 260. Bruno 260 está autorizado, Recife, nível de voo 390 via Upper Whisky 58. Decola dando zero. Primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5132, eu transpondo, controle 19.8. Informo, cabeceira 10 deslocada em 1.200 metros, conforme notando. Ah, funcionando, acho que era o seu equipamento rádio que estava com problema. Chame agora 121.9. Controle 119.80, gol 1260. Gol 1260, cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento e pushback no 05. Entendi. Olha, bom dia, vai batendo Fox Tango Bravo. Fox Tran, Tango Bravo, Brasília, confirme o pato que se encontra. Tá no aeroporto. O hangar está ciente, a intenção seria decolar da 10 ou 17. Vou dar uma temporada 7, se possível. Será coordenado, nível de voo 380, aguarde cópia. Fox, Trote, Tango Bravo, informação em curso ao ESC. Narciso, escuta, teria subido agora para o Tango Bravo, cara? Gole ou fito? Confirme. Saída gole, transição ou fito? Gole ou fito, bravo. Gol Fiosca Lima Eco, gole. Tango Foxtrot Tango Bravo, pronto, cópia. Na sua escuta. Foxtrot Tango Bravo, autorizado Brasília, nível de voo 380 via UP Zulu 17. Decola 17, primeira curva direita, saída Gola e transição Ofito. 5120, transponder o controle 1 no 9.8. Autorizado Brasília, nível 380, saída Gola e transição Ofito. Agora vai estar com a direita, na nossa situação de outra meta 17. Responder 5120. Confirme apenas a rota. Protegimento correto, pátio 5, aerostar, confirme o PROB. 03 a bordo, ciente, operacionamento táxi, torre, 108-612, bom voo. Logo 1260, posição 5. Pronto, puxa, acionamento. 1260, autorizado, portão 05, é por táxi. Autorizado 05, 1260. Torre Salvador, Guardião 02, fora do sol. Guardião 02, decolou 14, tempo controle 1 no 9.8. Controle 1 no 9.8, graças a Deus. Controle de Salvador, Guardião 02, bom dia. É, prossiga 500 pés, setor noroeste, Guardião 02. Aqui, na escuta desse controle 02. Para o táxi Gol 1260, 1102 a bordo, 3:30, alterna Salvador. 1260 autorizado, táxi via Juliette, Alfa, para Taxi Delta. Na Taxi Delta chama a torre 186, quando pronto, ajuste no 013. Autorizado Juliette Alfa, ponto de espera na Delta, chama a torre 118, decimal 60, no 260, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Uno 260 para ingresso na Delta. Uno 260 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado alinhar e decolar, 10, Uno 260. No 260 decolou as 22, chame controle 119 decimal 8. Controle 198, volta ao 260, Renato, bom dia. Bom. Controle Salvador, voo no 260. 2.60, 260, contato radar, sobre nível 390, perfil Pucaracaju. Aqui para 390, Pucaracaju, 1260. Salvador, é o TAM 3895. TAM 3895 está ciente da informação em curso, X-Ray? Ciente, confirmando, os primeiros 1.200 metros estão disponíveis. Afirma, TAM 3895, Guarulhos, o nível a ser coordenado é o 340? 360. 360 será coordenado, guarde cópia. Ciente, não guarde.